cada dia que passa, o mundo fica mais perigoso. Cheio de ódio, miséria, políticos desonestos, líderes religiosos, hipócritas e criminosos. Mas ainda que se demore, a justiça divina não tardará aos que justo for. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem clamor, nem prantos e nem dor, nem dor. Meu coração está enfermo, cheio de mágoa, desconfiança. Eles dizem que a paz quando não há, lobos em pele de ovelha mansa. O amor da maioria esfriará. Assim está escrito, assim será. Eles falam de paz, mas o seu íntimo é uma emboscada. Eles falam de paz quando não há. Eles falam de paz, mas o seu íntimo é uma emboscada. Mas eu posso sentir os perigos da guerra não declarada. É uma guerra fria, disputa violenta sob ninharia. Sabe, porém vai de mal a pior, vivemos nos últimos dias. Difícil de manejar, difícil aguentar, difícil é não deixar o mal que há no mundo me amargar. Difícil é se livrar das amarras, das algemas do demônio. Deus desse sistema caminha em busca de alguém pra devorar. Tem que se opor e ele fugirá. Tem que descer de cima do muro e do mal, caminho recuar. Tem que vencer seu lado e segura o seu medo, tem que enfrentar. É uma longa batalha, é uma luta diária, cê sobra e não se rebelar. Contra mim se drogar, não. Tem que viver, tem que se amar. Tem que querer se ajudar, tem que correr, tem que suar. Pra alcançar nessa vida um lugar e não retroceder. E por fé em Jeová, ele não tardará. Ele vai pôr um fim toda a maldade que há e as enfermidades curar. Meu coração está enfermo. É para trás que estão andando. Eles dizem que a paz quando não há. Tem um mundo de guerra, um mundo de terra chorando. O amor. Assim está escrito, assim será. Eles falam de paz, mas o seu íntimo é uma emboscada. Eles falam de paz, quando não há. Eles falam de paz, falam de amor com ódio no coração. Eles andam pra trás, guardam rancores, o nome de Deus em vão. Eles matam na covardia, eles ficam impunes, eles têm regalia. Sabe, porém vai de mal a pior, vivemos nos últimos dias. Senhor, minha mãe é minha dor. E foi assim, tiraram um pedaço de mim. A luz da minha alegria apagou, a saudade me faz sofrer. O que me conforta é saber, há de haver uma ressurreição. E que um dia ela há de voltar a viver. A impunidade mata muita gente. E mais uma bala perdida se aloja numa vida inocente. Colapso moral, humanos com instinto animal. Cada vez mais feroz, sem autodomínio, sem afeição natural. Ai, da terra e do mar e das pessoas de bem. Vejo o mal dominar e se Deus demorar, maluco não sobra ninguém. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto eu tiver vida, levarei comigo esperança e fé. Meu coração está enfermo, cheio de mágoa, desconfiança. Eles dizem que a paz quando não há, lobos em pé.